união e compartilhamento. Essas duas palavras refletem bem o sentimento de rede. Há 15 anos, a união e o compartilhamento do saber e do fazer para a convivência com o semiárido ganharam ainda mais força. O ano de 1999 é um marco na proposta da convivência com o semiárido. Organizações de diversas bandeiras perceberam que, articuladas em rede, estariam fortalecendo a luta por direitos na região. O direito à água, a garantia da segurança e soberania alimentar, a utilização de bancos e casas de sementes, a educação contextualizada, a assessoria técnica, a auto-organização das mulheres, o acesso à terra e aos territórios, a comunicação popular, a economia popular e solidária. Essas são algumas das bandeiras que juntas formam uma única bandeira da rede que defende a convivência com o semiárido. A ASA nasceu do trabalho de organizações e coletivos que mantiveram vivas suas ideias, objetivos e sonhos em comum. A ASA surge com mulheres e homens camponeses que mostram que o semiárido é um lugar bom de se viver. Aos poucos, de semente em semente, a imagem única do chão rachado com pessoas migrando vai ganhando novas narrativas, apresentando sustentabilidade e beleza na região. Hoje, o semiárido já diz outra coisa a toda a sociedade. Não se combate mais a seca, mas se convive com ela. A vida e a cultura de cada pessoa faz uma grande diferença. A vida e a cultura da Rede ASA está fazendo uma grande revolução. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Apoio o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.